Obrigado. Obrigado. Eu tenho aqui vários pedidos. Nós estamos em casa, então vamos assim, vai. Sol menor. Sol maior. Eu chorei pela primeira vez na minha vida, quando minha vida começou. Éramos então duas crianças, cheias de vida e de esperanças. Lembro-me bem do teu olhar espantado, quando te roubei um beijo bem roubado e uma lágrima dos olhos te rolou. Eu chorei pela segunda vez na minha vida, quando minha vida se complicou. Tínhamos então mais 20 anos, mágoas, saudades, desenganos. Lembro-me bem do teu olhar esquisito, quando te olhei surpreso e muito aflito, e uma lágrima dos olhos te rolou. Eu chorei pela terceira vez na minha vida, quando minha vida se acabou. Ia pela rua amargurado, quando ouvi bem o teu chamado. Lembro-me só que já fugira a meiguice do teu lindo olhar, agora é a velhice e uma lágrima dos olhos nos rolou. Obrigado.